Voo 1817 Recife, 1251, alternando 13325. 251-3325, bom serviço. Obrigado. Só 3265, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo, Upper Whisk 50, IDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após Leda, IDEV, frequência do controle 119.8, aciona 5517. Dado 360, Daniel, zona 10, sua direita após 2000, Daniel, linda, linda de 10, rota abril 50 de 10, upper November 857, Porto Seguro, upper Zulu 16, Group 198, 55, 17. Correto, 5517, poderia somente repetir a subida? Daniel, correto, portão 09, chama pronto, portão 3265. Salvador, Whisky Juliette Lima. Whisky Juliette Lima, bom dia, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Lima, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 03. Autorizado, inicial reboque, reposta para ingresso no pátio principal. Juliette Lima, chamará a graça. Autorizado, portão 09, chama táxi, portão 3265. 3365, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama pronto com ajuste 10.3. Juliette Alfa, via 3365. Torre, Whisky Juliette Lima na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. O Whisky Juliette Lima tá visual com o Airbus da TAM, taxiando no pátio principal? Positivo. Ok, vai aguardar a passagem do tráfego à frente após estar autorizado até o portão 03. Após a passagem do TAM, grato. TAM 3265. E decola, pistão no zero, vento variável 3 nós, o TAM 3265. Decola no zero, TAM 3265. Piano tá atrás, tá vendo? Gente. Três, dois, meia, cinco, decola aos 1 no 6, controle, 1 no 9, decimal 8, bom voo. 7, 19, 8, obrigado. Tá, 3265, boa, contato, radar Nicolás, suba 360, sair da El. Gente, pode rodar El? Direto da El, afirmativo, autorizado. Graças. O 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Up Zulu 1 no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto, decolagem pista 1 no 0, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge, frequência do controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5533. Autorizado São Paulo 360. Bridge, Up Zulu 1 no 6. PHZ, DCC, Trive, DCT. Decolada 10, primeira curva direita, da El, Leda, após Leda, direto Bridge. 19-8, controle, 5533 no transponder. Voo 1-3-3-1, na posição é a 6. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, no 331. 331, obrigado. Torre, Whisky, Juliette Lima informando, término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 03. Grato, bom dia. Gente, Whisky Juliette Lima, bom dia. Passando 140, Russa 3265. Confere, aguarde sua silêncio. Recife, no 251, alterna o 3325. Gente, bom dia. Boa. Comodoro, bom dia, Uno 271 no centro da Delta, autorização Recife. Pronto, copy. Afirmo. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o controle opera em 119.8, aciona 5545. Autorizado conforme nível 390 para Recife, na roda plano de voo, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 19.8.